gostaria que você soubesse o quanto eu te quero e o que eu faria pra te manter feliz. Te quero outra vez como te quis. Sempre que a lua vai ao céu, fico sonhando acordado, conversando com você, te imaginando do meu lado. Preciso lhe contar minha paixão. Preciso ocupar seu coração. Preciso lhe contar minha paixão. Preciso ocupar seu coração. Receito este amor maior que eu. Protejo este amor pra ser só teu. Oh. Receito este amor maior que eu. Uma fêmea. Seus faróis enxergam o alto, seus transformadores dons inspiram e festejam o bem. E eu, louco e em mim, só desejo tempo para permanecer em sua festa e amá-la de forma que ela perceba e eu não precise jurar. Esse sentimento me envaidece. Saio por aí e dá vontade de gritar seu nome ao infinito. Mas não conto pra ninguém. Ela pode sentir o meu melhor. Isso basta no meu repertório de felicidades, como as pérolas radiantes que a envolvem. Quero voltar aos sedosos braços dela e dizer te amo como da primeira vez. Dois amores, dois grudados, num abraço entregados, em carinhos que desejam não ter fim. Me desejo